falarem. Vivo em pedaços que percam no espaço. Cacete no sapato, não fico envergonhado. Sou como o diabo, só quero um abraço. Sinto solitário, um homem esgotado. Sinto solitário, um homem esgotado. Sinto solitário, um homem esgotado. Ando entediado, bebo no salário. Vivo em pedaços, me perco no espaço. Cansei do sapato, não fico envergonhado. Sou como o diabo, só quero um abraço. Solitário, num ônibus lotado, me sinto solitário, num ônibus lotado, me sinto solitário, num ônibus lotado. Me sinto solitário, num ônibus lotado, me sinto solitário, num ônibus lotado, me sinto solitário, num ônibus lotado, me sinto solitário, num ônibus lotado. Lotado, um ônibus lotado, lotado, lotado.